Panorama Agrícola para 15 de agosto de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira de lua cheia, 15 de agosto de 2014. Nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: duvide do que vem fácil e não desista do que é difícil. Confira no programa de hoje mudanças no financiamento de caminhonetes de carga pelo PRONAF. Crédito fundiário facilita a sucessão no campo. No boletim do SC Rural, corredores ecológicos. E no Alimento e Companhia, sucos funcionais. Dica do dia. O fornecimento de água para os animais é de grande importância, principalmente para as vacas em lactação. A água oferecida deve ter a mesma qualidade e aparência da água adequada para o consumo humano. O produtor deve dar atenção aos critérios da fonte dessa água, bem como da sua qualidade, porque da água depende o bem-estar do animal e a produtividade. Uma vaca leiteira necessita, em média, de 4 litros de água para produzir 1 quilo de leite. O maior consumo é observado após as ordenhas. Por isso, o espaço ao lado ou próximo da ordenha é o melhor para a instalação dos bebedouros. É hora das notícias. Financiamentos de tratores, caminhões e caminhonetes de carga têm novas regras a partir deste mês de agosto. As medidas estão relacionadas à apresentação da nota fiscal do veículo que vai ser comprado. Agentes financeiros que operam com o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e que fazem financiamento de caminhonetes de carga, devem exigir dos agricultores, a partir de agora, a apresentação da nota fiscal do fabricante. Já para os financiamentos de tratores e caminhões, os bancos podem aceitar tanto a nota fiscal das revendas quanto a nota fiscal dos fabricantes. E continua sendo exigida do agricultor e do técnico que elabora o plano ou projeto técnico a apresentação de comprovantes de uso do veículo nas atividades agropecuárias e não agropecuárias geradoras de renda do empreendimento durante pelo menos 120 dias por ano. O técnico também deve comprovar a necessidade e a capacidade de pagamento das caminhonetes de carga. O Comitê Permanente do Fundo de Terras e do Reordenamento Agrário aprovou mudanças no regulamento operacional e nos manuais do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que permitem ao herdeiro de parte de uma propriedade rural utilizar recursos do Fundo de Terras para financiar a compra da área dos outros herdeiros. Essa era uma reivindicação antiga da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, a FETRAFSUL. A partir dessa aprovação da Lei Complementar 145 de 2014, os recursos do Fundo de Terras podem ser usados para financiar a compra de terra entre herdeiros, o que representa um grande avanço que deve influenciar a decisão do jovem de permanecer no campo, em benefício da sucessão familiar na propriedade rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós trazemos para você informações sobre sucos funcionais. São agentes antioxidantes contra radicais livres, em prevenção ao envelhecimento precoce. São sucos que inibem e reduzem lesões provocadas pela oxidação nas células. Alguns antioxidantes são produzidos pelo próprio organismo, outros estão em frutas e hortaliças. É o caso do alfa-tocoferol, vitamina E, o beta-caroteno, provitamina A, e o ácido ascórbico, vitamina C. Algumas frutas tropicais como a acerola, o açaí e o caju, possuem grande concentração de antioxidantes. Embora seja bastante conhecida a atuação antioxidante desses frutos, existem ainda poucos estudos sobre os efeitos que eles podem causar quando consumidos de forma conjunta, como blends ou misturas de sucos. Aí entrou o trabalho da pesquisa da Embrapa Agroindústria Tropical, que testou cerca de 90 formulações de misturas de sucos de frutas tropicais nos últimos anos. O mais interessante é a composição de uma fruta, o caju, com o iacon, uma espécie de batata, uma raiz muito conhecida na região dos Andes e cujo consumo é associado ao controle de glicemia. O iacon, a batata iacon, é um alimento pré-biótico e essa combinação de iacon com caju está produzindo uma bebida promissora nessa questão de prevenção ao envelhecimento e na ação de agentes antioxidantes contra radicais livres. Informação para você aqui no Alimento e Companhia de Sucos Funcionais, pesquisa da Embrapa. E agora, as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós vamos conversar com o tenente-coronel Márcio Luiz Alves, que é diretor de proteção de ecossistemas da Fátima, Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, e sobre a participação da Fátima no programa de Estado Santa Catarina Rural. Tenente-coronel, qual é o trabalho que a Fátima tem feito com relação aos corredores ecológicos das bacias dos rios Chapecó e Timbó? Nós temos um trabalho bastante interessante na catalogação de todas as propriedades rurais e um manejo ecologicamente correto dessas propriedades, aumentando, por vezes, a produtividade e a garantia de uma permanência no campo mais sustentável. Então, isso tem ocorrido de maneira bastante importante para Santa Catarina e a ideia é ampliar essas áreas, né? Nós estamos no processo de georreferenciamento das duas, dos dois corredores, que já estão bastante adiantados, e também uma ampliação desse projeto para todo o Estado, haja vista que nós entendemos a importância de ter em Santa Catarina uma agricultura forte, porém sustentável. Perfeito. Tenente-coronel Márcio Luiz Alves, diretor de Proteção de Ecossistemas da Fundação de Meio Ambiente do Estado. Com relação ao que vai ser feito ao longo do ano nesses corredores ecológicos, há alguma programação definida, alguma atividade, alguma ação que possa ser divulgada, tenente-coronel? Bom, a nossa responsável pelo SC Rural, na Fátima, a doutora Chigueco, tem acompanhado as propriedades rurais e discutido, e também muita capacitação. Nós estamos trabalhando, tivemos recentemente em Chapecó uma reunião para definirmos a capacitação dos produtores rurais, para que eles entendam a importância da atividade deles em consonância com todas as regras ambientais, porque visa, sim, a manutenção do homem no campo de maneira adequada, ecologicamente correta. Então, a capacitação deles é muito importante e o conhecimento a ser transmitido a esses proprietários é o que sustenta todo o projeto, faz com que o produtor trabalhe dentro de padrões que venham a melhorar a sua produção, mas também garantir que o meio ambiente seja preservado e que a atividade dele seja realmente sustentável para as próximas gerações. Então a ideia é essa, produzir, mas também preservar. Com certeza, e é mostrar para ele que é possível produzir e preservar, é possível estar no campo fazendo com que a agricultura ela seja forte em Santa Catarina, mas que o nosso meio ambiente seja preservado, porque não é uma atividade inesgotável, mas ela precisa ser preservada para que a gente possa ter a garantia do futuro desses produtores rurais e de suas famílias. Correto. Nós agradecemos, então, aqui no Panorama Agrícola, no Boletim do SC Rural, a participação do tenente-coronel Márcio Luiz Alves, diretor da Fátima, da Fundação de Meio Ambiente, na área de proteção de ecossistemas, falando sobre corredores ecológicos dos rios Timbó e Chapecó, que estão inclusos aí no programa SC Rural. Tenente Coronel Márcio, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado e um bom dia a todos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.